Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Abre o meu coração, Senhor, eu quero sentir a tua presença, Senhor, neste lugar. Já sinto o teu fogo encher a nossa alma, o teu sangue da vitória ao pobre pecador. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Eu sei que eu sou fraco, Jesus, mas tu és forte. Eu sei que sou pequeno, Senhor, mas tu és grande. Manda agora o teu fogo pra queimar meu coração. O inimigo está perdido. Sinto a vitória nas mãos. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou. Se você está caído, levante-se agora. Se você está doente, irmã, receba a cura agora. O Espírito Santo está falando com você. Se você está vazio, ele te enche de poder. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou aqui. Espírito de Deus, estou. Espírito de Deus, estou aqui.